peito parece menino querendo brinquedo. Na verdade esse meu coração chora de solidão, sem essa paixão ele morre de medo. Coração que chora no peito parece menino querendo brinquedo. Na verdade esse meu coração chora de solidão, sem essa paixão ele morre de medo. Meu amor, vê se volta correndo, pois meu coração tá querendo parar. Tá batendo meio atravessado, mudando de lado pra lá e pra cá. O que é que eu faço com meu coração que por essa paixão tá sofrendo e tá com sintomas de taquicardia? Machuca de dia, à noite judia, o remédio é chorar. Coração que chora no peito parece menino querendo brinquedo. Na verdade esse meu coração chora de solidão, sem essa paixão ele morre de medo. Coração tá jurado de morte por amar demais, solidão quer matar. A saudade também é bandida, fechou as saídas pra me sufocar. Eu queria ser um passarinho pra encontrar o ninho onde você está. Que é pro meu coração não sofrer nem parar de bater, só queria dizer que não dá pra aguentar. Coração que chora no peito parece menino querendo brinquedo. Na verdade esse meu coração chora de solidão, sem essa paixão ele morre de medo. No silêncio da noite nas ruas tem um coração que não sabe onde vai. Ele mora aqui nesse peito, esquerdo ou direito, pra mim tanto faz. Tropeçando pela madrugada na beira da estrada, sem rumo, sem paz. Vou trocar esse meu coração por outro coração que não sentiu paixão, tristeza jamais. Coração que chora no peito parece menino querendo brinquedo. Na verdade esse meu coração chora de solidão, sem essa paixão ele morre de medo. Coração que chora no peito parece menino querendo brinquedo. Na verdade esse meu coração chora de solidão, sem essa paixão ele morre de medo.